dia pra conquistar. Os desafios vão se erguendo, mas a gente vai se levantar. E quando a chuva vem, não desanima, é só um teste pra nossa autoestima. Vamos dançar, não deixar de sonhar. Entre risos e lágrimas vamos cantar. Desafios não vamos parar. E quando a tempestade tentar te atingir, é só um passo pra você evoluir. Vamos juntos, o mundo é nosso lugar. É a vida que nos faz lutar. Mas temos força pra persistir. Entre risos e lágrimas vamos cantar. Desafios não vamos parar. E quando a tempestade tentar te atingir, é só um passo pra você evoluir. Vamos juntos, o mundo é nosso lugar. É a vida que nos faz lutar. Precisamos acreditar.